Yes. É o bonde dos moleque louco, filha da. Ele grum, tá ligado que é o bonde, né? Os moleque tá com placa, não sou de deixar recado, é só rajada, Zé. Tô de Glock na cintura, filha da puta procura, mas o bonde tá de furo, é só rajada, Zé. Já vi muito moleque no morro tendo que fazer suas preces e de passar sufoco, caralho. Dinheiro é uma praga que eu desejo a todos que não merece. Cê se garante muito, bate no peito que é pá. Na hora do gatilho eu quero ver quem vai ficar. Agora cê tá falando fininho, pisando no sapatinho. Eu quero ouvir sua versão sem gaguejar. Porra, no corre do avanço pra somar. De hoje eu trouxe essa aqui, cê nunca pensou em pisar. E cê acha que tira foto com arma representa sua quebrada. Já subi várias e nunca tive lá. No pisca, filha da puta, dó. Já vivi muita coisa pra vocês querer vir falar pra mim de dó. Meus corres eu fiz sempre só. Confesso que já tentei atirar um dia, me afogar no pó. Dó, pode subir lá me procurar. Só não vou te garantir que depois você vai voltar. A favela tem uma regra, quem mata e morre por ela. Sobrevive dentro dela antes dela te matar. Vocês querem falar de proceder. Tem uns que aprendi só depois que sabe que nasci pra morrer. Vocês até pensaram em me fuder, mas eu já fui o máximo de coisa que vocês nunca vai ser. Ele grum. Quem conhece a guerra conhece o peso da terra. Atos franco atirado não erra. A vida é uma vadia franca. Preconceito as vadia branca. Menor de 12 com uma 12 quilos da branca. Se eu quebro a taça, boto na tua garganta. Na tua garganta, passa o Jordan camisa supreme. Quem conhece as ruas nunca treme. Cigarro dedada e ela geme. Fuga pelo centro, corre PM. Mais de 30 nego passando vulto, magia negra, bruxos do culto. Mais de 30 nego passando vulto, magia negra, bruxos do culto. Mais de 30 negro passando vulto, magia negra, bruxos do culto. Bruxos do culto, bruxos do culto. Ha! Esse é o meu ritual culto.